do táxi pelo pátio e prosseguindo pelo pátio, ingresse na Taxiway Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 118.95, o ajuste é 104. Pátio Índia com a torre no ponto de espera, táxi também é 6, 2, 4. Toro Salvador 3560, entrando eco. Testa 3560, táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette. Então 3197 para cópia. Está autorizado o Galeão, o nível é o 380. Decola da 10, curva à direita, subida da EL, após da EL Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar UP 9857 até Porto Seguro, após UP Zulu 16 até Grufe, e após UP Zulu 14 até Tukim. O controle 119.8 e o transponder é o 5013. Positivo, o 3.0 solicitado do Galeão, descontando 10 para a direita, seu Dael, após Dael, boa mesa, mesa que deve. Que deve, interceptou com 9.27, foi seguro, ou foi do Lono 6 até Cruz, após o do Lono 4 até São Paulo. Controle 7.798, transponder 5013, a nossa posição é a 1.1. Ciente, correto, tá 3197, chame pronto para puxar e acionar. Tan 3560, após a aeronave da Oxené, à sua esquerda, autorizado, prosseguir para o gate 9. Após o Ocean, prossegue para o 9, 3560. Salvador, eu vou 1-6 no 3, dando gate 01 para o push e estacionamento. Ciente, Bruno 6, 1 no 3, guarde só um instante para iniciar o pushback e estacionamento. Ok, da segunda. Coronel, boa tarde. E3662 para 4.014. 4.014. Identifique 3662 na PRO de Itapa. Falou os 4.6, 1.21, 2.9. 2.9, 7.3. Cab 5723, está autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o gate 5. E Alfa e Juliette, 358, vem na Pro de Duna, informe estabilizado, livre LS para 2000. Entre Pro de Duna 2000, repórter LS estabilizado, tá 3258. LZ74, decolado às 48, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, às 48. Gol 1-9074 na sua escuta, cruza agora 2000. Ok, na minha escuta, subou 350 na boca, o 9074 tá gol. Aqui eu subindo ao 350-9074. Zero, livre colagem, 62, funcionador, tá ligado? Decolado 50, controle 119, decimal 8, com gol. 98, obrigado, amigo. Boa noite. Oh, muito boa noite, 35216. Prossiga, 35223. 35216, cliente da UISC, para autorização Aracaju. Ok, só um minuto para cópia, o 352 no meio. Gol 1-6-3, acionado para táxi, está com 178 a bordo, 3 horas e 56, alterna Campinas. Gente, o gol 1-6-3, táxi autorizado à direita, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre, 118-95, ajuste a 1014. Ok, livre táxi à direita, ponto de espera, chama a torre, 18-95. Nosso cordial, boa noite. Igualmente. Solo, TAN 3197, posição 1, pronto para pushback funcionamento. TAN 3197, autorizado, chantax. Vamos para o TAN 3197, obrigado. 35216, cópia. Prossiga, 5216. Ok, 35216, autorizado Aracaju, nível 190. Pista no zero, decola, curva à esquerda, subida Puca, após Jamo e após DCT Aracaju. O controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5051. Autorizado Aracaju, nível 190, na terceira 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Jamo, após Jamo DCT para Aju. Controle 119-8, transponder 5051. 352 no meia, correto. Chame pronto no pátio 3. Para pronto, 52 no meia. Decolado 08 no zero, identifique, disso 050 na chegada Mari 1014. 050 na Mari 1014, 08 no zero. O 3662 da TAM para 2000, livre LS, ponto estabilizado. 3000, vai botar estabilizado, TAM 3662. Zero do azul, torre agora 1895 com bordo. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, azul 4070. 4070, boa noite, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vento no 30 graus ou no 0 mais. Gol 9074, Recife agora, 12685. 2685, São Maria, obrigado. E o 4070, livre pouso, 120 graus, 129. Livre pouso 4070. Gol número 3, decolado 54, controle 1, 9.8, bom voo. 198, boa noite. 3858. Torre agora 18.6, temo pouso 3854. 198, decimal 6, confirme. Confirmando, 95, 1895, uso do cachimbo deixa a boca torta. Tá bom, boa noite. Boa. Olha, um gol 1613 decolou, vai cruzar 2000. Confere. Na gole, subiram 3.6, vigilância, 1.6 ou 1.3? 3.6, vigilância, 1.6 ou 1.3. Livre, vento 1.40 graus, 1.0 mais, ajuste 1.0 no 4. Gente, aguardando, está livre, está 3, 2, 5, 4. 8.5. Aguarde só um instante para iniciar o pushback no 612, temos aeronave, tá? Tá, tá iniciar agora o táxi, em mais um instantinho, só um instante para iniciar o seu, ok? Gente, na sua escuta para o pushback. Salvador, o TAM 3197, pronto para o táxi. Temos 157 a bordo, 3 horas e 50 autonomia, alternando em Guarulhos. Copiado, TAM 3197, táxi pelo pátio, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, ajuste é 1014. Positivo, autorizado o táxi, pátio Índia, no ponto de espera, torre 1895, 10 no 4, nosso ajuste, TAM 3197. Passou. Livrou, chame o Solon 219 azul 4070. Tá com o Solon agora. 2858, livre pouso, vento 130 graus, 109. Gente, livre pouso no 0, tá 3, 2, 8, 5, 8. antes da Juliette, 4070. Puxa, né, 6229 Recife, 1251. Escuta pra siga. 251 com Recife agora, o Xané. Confirme pro Xané, 6259. Recife 1251. 251. Obrigado, pelo primeiro trabalho. Bom dia. Uno 885. Inicie o pushback de imediato, tem condições? Afirmativo. Autorizado, chama o táxi. Chama na táxi, 885. O azul 4070, táxi lento e mantém a posição antes da Juliette. Manterá antes da Juliette. Positivo na Prodidona, o 6310. Prodidona, 6310. Web 58 no 02000 na Prodidona, com 1014, informe estabilizado. 2000 Duna, 1014, repostar estabilizado, jet 5810. Tá, 3858, boa noite, táxi lento, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3858. 288, obrigado. Na final, tá 3662. Oi, 1895. 1905, obrigado, né? Boa. Site autorizado, ingresso de decolagem no 0, no 30 graus, no 29, então 3197. Da web, só um minuto, cópia. Aguardando. Para o táxi, o gol 1885. 177 a bordo, alternando Galeão, 4 horas e 10 de autonomia. Gente, gol 1885, táxi pelo pátio e ingresse na Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 1985. O ajuste é 614. Gente, via pátio, Índia, ponto de espera, a torre 10295. Ajuste no 0-1-4, gol no 885. O azul 4070, após a aeronave da Gol, livra o eixo da Juliette, prossiga para o gate 8. Após a aeronave da Gol, autorizou o gate 8, azul 4070. E o TAM 3858, siga a aeronave da Azul à frente, o seu gate é o 7. 7, TAM 3858. O Web 5836 para cópia. Pronto, 4, autorizado Recife, o nível 330, via Peruísque 58. Decola da 10, curva à esquerda. Subida Puca, transição Caju. O controle 119, decimal 8, transponder 5053. localizado, então, destino 330, pelo 8, decola na 10, cruza à esquerda, na Puca Caju, transponder 0.3, controle 19.8, web 536. Correto, e chame pronto para puxar, acionado 5. Chamará. Salvador, trip 5216 para pushback acionamento. Trip 5216, autorizado no pátio 3 e reporte para o táxi. Autorizado, reportará para o táxi 5216 da trip. Pátio 0770. Ciente. Pão estabilizado, livre. Salvador, 3197, tratando a coluna, você escuta? Dael 380, vigilância 3197. Dael 380, vigilância 3197, tratando. Salvador, é o TAM 3561. TAM 3561, tá pronto para a cópia, Brasília? Autorizado, Brasília, nível 380. Via Tesulu no 7, decola da 1-0 com a primeira curva à direita, subida gole, transição ao fito, o controle 1-9 decimal 8 e o transponder é o 5-0-5-4. Olo Brasil autorizado, 3-2-0, pela Tesulu 37, decola da 10, direita na gole, o controle de Salvador 19-8 e o transponder é o 5-0-5-4. Correto, chame pronto no portão 9. Autorizada a linha de manter o novembro. Linha 62 falou 05 121 decimal 9 liberado. Obrigado. Olá, Salvador, muito boa tarde, boa noite, eu tô 3662, livrou essas coisas? Tá 3662, boa noite, táxi em frente, via Alfa, chame antes da Juliette. Chamate da Juliette, tá 3662. Oito no zero, boa noite, continua a aproximação, aguarde aí, autorização de pouso, vento no 30 graus, não zero mais. Tendo as condições, leva a autorização, 358 no zero. Sinal 1-0, gol no 885. Livre decolagem, vento no 40 graus, 1-0-9, gol no 885. Livre decolagem, gol no 885. Autorizado, me deve. Me deve, 3197, obrigado. Disponha. Prossiga. Afirmo, só um instante para reautorização. O TAM 3662, o gate é o 03. Prossiga pela Juliette. 62. Controle 1, 99, decimal 8, bom voo. 98, manda grau, boa noite. Controle Salvador, gol 1885, decolou na sua escuta. Ok, 1885 na minha escuta, subou 360, saída da EL. A sua escuta para o 360, na EL, 1885. Do nível 3620 e o resto da autorização permanece, ok? Está em conforme, está em cumprimento e autorizado o 360, 360. Solo Salvador Tripe 52165 a bordo, 3 horas de autonomia alterna Salvador, está pronto para o táxi. Gente, o Tripe 52165, táxi em frente, ingresse no pátio principal, após Taxiway Índia, e no ponto de espera da 10 chame a torre, em 18.95, e o ajuste é 1014, boa viagem. Cliente principal até a Índia, no ponto de espera chamará a torre, obrigado, bom trabalho aí, até a próxima. É. TAM 3197 agora com centro Recife em 1251. Ok, saindo da sua frequência. E chamando Recife 1251, TAM 3197. Bom trabalho, muito obrigado pela ajuda aí. Bom voo, comandante. Abraço. Solo 010, no 219 liberal. 219 liberal, Web 580. Salo Salvador, boa noite, Web 580. Web 580, boa noite. Táxi autorizado pela Alfa e chame essa da Juliette. Alfa, tá chamando do Juliette, Web 580. 216, boa noite, a linha e decola, pistão no 0, 130 graus, 109. E decola 5210, 5216, Débora. Motor Salvador, boa noite, com 398, na formação Whisky. Uno 398, identifique para 2000, livre LS, 1014, informe estabilizado. 2000 com 1014, cruzado, portão estabilizado, 398. Oi, Salvador, boa noite, Sané 6310. Tá lá, final, pistão no zero. Não, 13 no zero, boa noite, continua a aproximação, aguarde autorização do pouso, 120 graus, com 109 é o vento. É 13 no zero.